M10, é como diz aquela frase: dê valor a quem está do seu lado, porque quando você vacila uma vez, você até pode ser perdoado, mas nunca será do mesmo jeito. Eu falo assim, ó. O pavo não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer. Ainda amo você, tava criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo pra voltar. Opa, vou dar outra chance pra mim. Eu juro que eu nunca te esqueci. Só fingir.